em nome da paz, dos filhos, e de suas mães, seus prantos, Amém. Ainda quer dizer que tem o poder da rima. Jamaica é meu nome, o que tu tem a ver? Se liga, malandro, maluco, eu vou colar em você. Ceilândia é a minha quebrada, então o que que há? Se liga, malandro, maluco, pois se não, pá. Derrubaram meu alibi, mas eu não caí. Cabala em mão de sangue, moleque louco da CI. Tentaram subir degraus em cima de um nome. Criado, surrado, lembrado por dois sujeitos homem. Pode vir com 11, 12, 13, 14, sua vez. Não adianta tentar subir outra vez. O que eu falo tá no sangue, nunca virou moda. Pra maluquinho doido sair dizendo que é o foda. E mete bala nos outros pra lá. Tá dizendo nem fudendo, entrego meu nome de graça pra esse louco. Não tenho poder da rima, pode cair pra cima. Quer ser acima da lei, quer ser chamado na rima. E o cara ainda diz que é capaz. Diz que era bandido e não aliviava mais. Todo ladrão tem seu fim, pode ser punk, estopim. Nunca tem peito de aço, mesmo com sangue ruim. Dinheiro pode até ser tudo na sua cabeça, mas não se esqueça, preste atenção na minha letra. Pode comprar o que quiser, te vendo até mulher. Comprar maluco, puxa saco, sabe como é. É, tu não consegue comprar minha ideia. Pensa que rap é fácil, tipo jogo da velha. Dinheiro não compra rima, ladrão. Dinheiro não compra letra, cuzão. Jamaica é meu nome, o que tu tem a ver? Se liga, malandro, maluco, eu vou colar em você. Ceilândia é a minha quebrada, então o que que há? Se liga, malandro, maluco, pois se não, pá. Quem tá no jogo já tá, não cabe mais ninguém. Desce do palco chegado, leva tuas cartas também. Enquanto tu vem, eu tô voltando, eu sou da rua. Pega meu disco pra entender e vir de bula. Loucão, usando gíria de... Seu nome há muito tempo tá arriscado lá da lista. Diz que é mano, é firmeza, é nós na vida. Vai vendo, eu sou Jamaica, um litro e meio de veneno. Tente se adaptar, aqui é o que é. Ceilândia é minha casa, não tem vez pra manés. É, pra tirar onda de bandido. Nem se ligou no que eu falo, tá perdido, falido. Implorando aos meus pés. Já te falei não só uma vez, foi mais de 10. Chegou tua hora, repeiro, mas que fuleiro. Dos idiotas tu és sempre o primeiro. Junto com Rada, DJ Chocolate, não para. Forte estrutura, sem pane nada nos abala. Eu sou mais que de rocha, o mais puro concreto. Eu sou a casa, a fundação, eu sou o teto. Homem de aço, super-homem da CI. O holocausto, uma bomba, está por vir. Sou um projeto negro em extinção. Sou o moleque mais doido lá da expansão. Jamaica é meu nome, o que tu tem a ver? Se liga, malandro, maluco, eu vou colar em você. Ceilândia é a minha quebrada, então o que que há? Se liga, malandro, maluco, pois se não, pá, pá, pá. Alibi. Alibi. Alibi. Alibi. Sou a capela, sou bem, sou o skunk. Sou o abutre, um feto irrelevante. Sou o alcoólatra que bebe um tubo de Jack. Sou o maluco que fuma lá no beco beck. Eu sou a noia misturada com veneno de rato. Eu sou o pobre sem comida que lambe o prato. Eu sou a peste, doença venérea é um teste. Quem tá comigo nunca perde, sempre investe. Sou nicotina que aniquila seu pulmão. Sou a serpente que levou Eva à perdição. Eu sou Caim, não Abel, eu sou Papai Noel. O seu presente tá na minha cinta réu. Eu sou a dúvida do certo e do errado. Eu sou a morte que tá sempre do seu lado. Eu sou errado, aqui se paga, aqui se faz. Sou Barrabás, eu vi Jesus que aqui já. Sou o errado, não me arrependo do que fiz. Sou testemunha, a vítima, o juiz. Eu sou o golpe bem dado, sou a propina. Sou a maconha, heroína, cocaína. Eu sou a droga que consome a vida. Eu sou o câncer, a dor, a ferida. Sou tudo de ruim, sou tudo que você quer ser. Só que acima de tudo eu sou melhor que você.